ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de O Céu da Minha Rua. Edição para 1 de janeiro de 2014, a primeira edição do ano de 2014. Hoje não sou eu quem vai contar a história. Quem vai contar a história é um senhor chamado Teixeirinha. O Teixeirinha ficou bastante conhecido, ele que era um cantor. Ele começou a cantar tarde, digamos assim. Ele nasceu em 25, creio. Começou a cantar. Tarde, quem diz? Ele já teria, ora. Sim, 34 anos quando começou a cantar. Aliás, eu creio que ele nasceu. Bom, ele começou a cantar já só depois dos 30 anos, não há dúvida quanto a isso, portanto. Começou tarde, como quem diz, né? Na altura, tanto no Brasil como um pouco por todo o mundo, mas mais ainda no Brasil, não havia a esperança média de vida que há hoje. Portanto, para um cantor, começou algo tarde, como quem diz. Ainda assim, ele teve muito sucesso. Foram 20 anos de canções, mais coisa, menos coisa, foi até um bocadinho mais. Foi. Ora, ele faleceu quando tinha 58. Portanto, aos 85... Então ele nasceu em 27. Começou a cantar quando tinha 59. Portanto, já tinha 32 anos. Está bem. Foi, de facto, um nome interessante no mundo da música, mas o que eu destaco aqui nesta edição do O Céu da Minha Rua é a sua sequência de melodias. Nós vamos aqui ouvir uma sequência de músicas que basicamente é uma... Como é que eu posso dizer? Ela faz a sua própria história. Basicamente, o que fez o Céu da Minha Rua... Aliás, o que fez o Teixeirinha ter sucesso, e que hoje passa aqui no Céu da Minha Rua, foi a sua história de vida. Ele perdeu o pai quando tinha 7 anos, perdeu a mãe quando tinha 9 anos e ficou completamente isolado nessa altura. Ele ficou num estado... Bom, enfim, não é? Quando se perde pai aos 7 e a mãe aos 9 e se fica sozinho no mundo. Bom, a história dele basicamente começa por aqui. Tal como a sua carreira, logo em 1960, lança no seu álbum, que nem era nem tinha este nome, no álbum 1960 de Teixeirinha, onde se inclui esta faixa, até era mais algo referente aos gaúchos, porque ele era gaúcho, não é? Portanto, tinha essa, tinha essa tendência, tinha esse sangue, vamos dizer assim. Chama-se Gaúcho, o coração do Rio Grande, este disco então do Teixeirinha, onde se inclui a primeira vez, que é logo no primeiro álbum, na faixa número 7, o Coração de Luto. E é com o Coração de Luto que ele faz uma carreira, ou que começa a fazer uma carreira de grande sucesso, de enorme sucesso. Mas é que as músicas que o próprio Teixeirinha gravou fazem elas uma história. Primeiro, o Coração de Luto, não é? Com o Teixeirinha. Depois, entretanto, há uma música em que ele diz que está doente, chama até o doutor, não é? Chama até o doutor, fica até... Pronto, o doutor é que diz que ele que está apaixonado, e que ele não são dois nenhumas, que está apaixonado, não é? Depois ele, entretanto, diz que realmente o médico tem razão e encontra uma morninha, não é? Que é como aquilo que se refere à música. Basicamente, o que ele conta, o que podemos ir por aí, é que ele conhece a Terezinha, que era a sua acordeonista e também vocalista, que o acompanhou ao longo de todo o sempre, até à sua morte. Terezinha era uma fã dele, não é? Era uma fã do Teixeirinha, que basicamente já cantava as suas músicas quando ela tinha apenas 13 anos. Ou seja, ela juntou-se com ele, era bastante mais nova, não é? E juntou-se com ele no mundo da música e, creio, também numa vida pessoal. E então a sequência de músicas é esta: o Teixeirinha, que basicamente traz o Coração de Luto, traz o mesmo Teixeirinha, aliás, vão ser todas do Teixeirinha, não vou estar sempre a repetir, vão ser todas do Teixeirinha, Coração de Luto. Depois o percurso de vida vai caminhando, porque ele fala do amor de mãe, não é? Ou seja, a melodia Amor de Mãe. Mas a vida tem que seguir. Ele conhece, ele chama então o doutor, não é? Chama então o doutor, diz que, ele, que aquilo não é, não é nenhuma doença, é paixão. Ele conhece a tal Morninha, e daí o Não e Não, que é uma música em que ele lhe pede um beijo e ela diz que não, a Mariazinha. Depois, entretanto, ele resolve-se e conta, na resposta ao coração de luto, conta o sonho que teve, em que a mãe lhe escreveu uma carta e disse para ele deixar de vez o luto e que siga a sua vida por diante, que ela o protege e tudo mais. Ele deixa o luto. Entre tantas coisas, com a Mariazinha resolvem-se, e então já há uma outra música, que é Dou e Dou, e não Não e Não. Ou seja, há uma cruzilhação, há uma encruzilhada, vamos dizer assim, de sentidos. De, ou seja, porque Coração de Luto, Amor de Mãe, a resposta ao Coração de Luto e uma outra música são todas uma sequência, e a vinda à casa do doutor, o Não e Não, o Dou e Dou e ainda uma outra música fazem parte da mesma sequência. São sequências diferentes, mas as duas intercalam-se. Portanto, Coração de Luto, o Amor de Mãe, a ida ao doutor, o Não e Não, a resposta ao Coração de Luto, o Dou e Dou, e depois Coração de Luto, a música para o filme, feita em 1965 e gravada essa mesma melodia também em 1965, e uma desgarrada entre o Teixeirinha e a Maria Terezinha, aí já como casal. Ou seja, ele começa desde pequeno até que morre. Ou seja, com a perda da sua mãe, continua a crescer sempre com o luto. Tenho outra vez essa tal melodia falando do amor de mãe. Entretanto, conhece esta Maria Terezinha, aqui só chamada de Maria, e ao princípio ela não quer, não e não. Mas depois a vida começa a correr melhor. Desde que ele recebe a mensagem sobre o coração de luto, portanto, sobre o não seguir com o luto, basicamente. É isso que a mãe lhe pede. Ele, basicamente, não segue com o luto, desiste do luto. E a partir daí as coisas melhoram. Ele entende-se com Mariazinha. A Mariazinha já lhe diz que sim. E, ao mesmo tempo, ele faz um filme, ou seja, já encarando com a realidade. E esta melodia, sim, que é uma raridade. A música da Teixeirinha, a do Coração de Luto, o filme, ele fala precisamente sobre o filme. Ou seja, isto é um acontecimento real, não é uma intenção minha. E acaba então com essa desgarrada, ou seja, já com uma animação total, com a Maria Terezinha. Esta é a história da Teixeirinha. Hoje, o Céu da Minha Rua traz com as suas próprias melodias a história do Teixeirinha. E eu, Carlos Bonaparte, despeço. Fique bem, boa noite e até ao próximo dia 8. Até lá. Foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caos era de morte da mãezinha que eu amei.

cartinha pra mim que minha mãezinha mandou. No meu coração de luto, ela muito me falou: meu filho, não chores mais, esqueça o que já passou. Conheci a letra dela na carta escrita pra mim. Escute quem está me ouvindo, a carta dizia assim: meu filho, não chores mais, eu estou muito feliz. Estou junto de Deus porque assim Ele quis. Não chores mais, meu filho, Deus é bom e soube o que fez. Mais tarde no reino da glória nos veremos outra vez. Meu filho, eu te amo tanto, escuta bem o que eu digo. Embora tu não me vejas, estarei sempre contigo. Meu filho, enfrente a vida, prossiga sem vacilar. Reze bastante para Deus, só Ele pode te ajudar. Mais uma vez eu te peço, meu filho, não chores mais. Teu pai também está aqui, Deus sempre sabe o que faz. Agora, filho querido, esta carta chega ao fim. Agradeço as orações que tens rezado por mim. Seja um verdadeiro homem, assim como teu pai foi. Adeus, meu querido filho, e que Deus te abençoe. E foi assim, meus amigos, que li a carta, sonhei. Obrigado, querida mãezinha, agora feliz estarei. O luto do meu coração a seu pedido tirei. Os seus conselhos tão bons também nunca esquecerei. Prometo não chorar, sua carta respondo sorrindo, mãezinha do meu coração. Depois de tanto dizer não e não, Mariazinha já acostumou. Agora quando eu peço um beijinho, ela diz: doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Agora sim saiu o casamento, mandei fazer pra nós uma casinha. Mas antes de nós entrar pra dentro, me dá um beijo, Mariazinha. Doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Você dá mesmo o beijinho? Dou. E você também dá, hein? Dou. Dou e doi, dou. E doi, doi, doi, doi, dou. Dou e doi, dou. E doi, doi, doi, doi, dou. Quando estou junto da Mariazinha, nós dois trocamos beijinho sem fim. Agora em vez de eu pedir pra ela, então é ela que pede pra mim. Ah, Teixeirinha, dá um beijinho pra mamãe aqui, dá? Dou, meu amor, é claro que o papai dá. Dá? Dou. Dá mesmo, hein? Então. Dou e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dou e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Você também dá um beijinho, hein? Dou, nem precisa pedir. Dou e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dou e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Depois de tanto dizer não e não, a Mariazinha já acostumou. Agora quando eu peço um beijinho, ela diz: doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi.